sábado de manhã, são 8 horas. Vocês já sabem o que vos espera. São horas do programa do Charlie Green aqui na Rádio Quitino, que está a dar o que vos dá a volta aos miolos. Acordem e falem comigo. O homem deve pensar que está no top, top, top. Enquanto vocês ligam, vou embalar-vos ao som da Matinal Montana. Mas até tem bom gosto. Gosto, gosto. E por falar em estrelas com sol na barriga, venho ao diabo e escolha. Este é o melhor part-time que eu já tive. Sabem, na semana passada, o Charlie deixou-me carregar no... Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Pronto. Uau, Oliver, da próxima vez, fazes assim. Carregas no Boeing. Que tal? Não lhe ligues, eu acho que é geniótimo. Oh, isto é genial e ótimo. Geniótimo. Genial. Comecei uma nova troda. Isto é tradição e moda. Troda. E tu és oficialmente Toné. Isto é tão choné. Vocês já viram bem? Sempre neste ritmo durante 4 horas seguidas. Charlie, tens a tua mulher na linha 1. É um profissional. Sabem que ele nunca falhou um programa em 10 anos? Ah, o meu bebê vai ter uma mulher! A minha mulher vai ter um bebê! Está bem, um programa em 10 anos. Tens de entrar daqui a 10 segundos. Mostra o que fales. Ding, ding, ding, ding, bora. Não, mas eu... Não, mas eu nunca mexi no microfone. Eu não sei o que é que quer dizer. Vai correr tudo bem. Let's do this da Bela... Bela, Bela, Bela, Bela... Mais linda e fofa. Hannah Montana. Não acham que ela é... geniótima? Isto é, genial e ótima. Geniótima. Soa tão mal quando eu disse? Sim, bastante. A ser uma desbunda, hein? Oh, não, esperem, eu não era para carregar neste botão, era... Ele é mesmo mau. Mesmo mau. Ora bem, o nosso primeiro ouvinte. Sai daí! Obrigado por ligar. Temos de fazer alguma coisa. Ah, pois temos. Espera, professora, bora, vai! Tinha de ser. Faltava ser DJ. Eu não percebo nada desta porcaria. Então, daqui fala Miley Ray e o mítico Oaken. Se estás com problemas e queres desabafar, então precisas de um amigo. Estamos aqui para falar contigo. Porque é isso o objetivo. O mundo é uma selva. Quitino é o teu abrigo. Alô, está no ar com Miley Ray. E o mítico Oaken. Bom, eu conheci uma rapariga e acho que ela gosta de mim. Como é que hei de saber? Oh, vai falar com ela. Ah, isso é mesmo de miúda. Ok, faz de conta que não estás interessado e pede a um amigo que lhe pergunte. Alô, está alguém em casa? Bem, me parecia que não. Vais fazer como eu te disse, está bem? Até parece divertido. Porquê é que não escolheste papel? Já chega. Não! Estes números não podem estar certos! Isto é uma injustiça! Estás a contar os inimigos que tens na escola? Porque ainda nem sequer chegaste lá perto! Oh! Isto é grave! É a pior notícia que uma pessoa como eu podia ter! Jackson, eu estou a fazer demasiado dinheiro! Abraça-me! Lindo, agora vou ter de deitar fora a t-shirt! E como é que alguém pode fazer demasiado dinheiro? O bar está a dar-me muito dinheiro. Por isso, meu pai acha que pode vendê-lo por muito dinheiro. A única maneira de o impedir é começar a perder muito dinheiro. Assim, já ninguém vai querer comprá-lo. Tu pensas que eu sou um idiota? Não percebeste nada, pois não? Não, não percebi. Eu tenho de perder dinheiro. Perde dinheiro? É fácil. Não consigo. Isso vai contra todas as fibras do meu ser. Repara. Vês? Não consigo livrar-me dele. Experimenta. Uau! Tal e qual o meu tio Earl com a última asa de frango depois da sobremesa. Não sou burro o suficiente para perder dinheiro. Muitos parabéns! O bar fica por tua conta. Ah, eu já percebi. Achas que eu não sou capaz de fazer dinheiro? Pois toma atenção, vou fazer mais dinheiro do que tu já fizeste na vida. E quando venderes o bar, quem o vai gerir sou eu. Para sempre. Sim, como se isso fosse possível. Ei, quando se trata de dinheiro, eu sou tão feroz como tu. Tenta lá tirá-lo. Já cá canta? Oh! É só porque fui eu que o convidei. Ele achou que eu é que devia pagar. Ele tem razão. Mas evidentemente que... Que não! Deixa-me dizer-te, se isso fosse comigo, largava-o para sempre. Sim, dá-lhe um pontapé. Uau! 4 horas ao telefone sem parar. Não está mesmo nada mal. Eu estou bem. Obrigada pela gentileza. Sim, me parece verdade que estamos a chegar ao fim, mas temos tempo para mais um ouvinte. Caro ouvinte, está no ar com a Miley e o Mitty. Qual é a questão? Ah, pois é, amigo. O que é que fazia se o seu filho fosse uma estrela e se tivesse esquecido que tem um ensaio para um videoclipe daqui a 10 minutos? Ei, tu ainda tens tempo... Ah! Eu estou bem! Obrigada! Homens, desporto e comida. Será que ouvi dizer Caxinga? Ora bem, o que é que vão querer? Não te importas sair da frente, palhaço. Ah, e que tal ofereces mais amendoins, hã? Fizeste-me comprar um plasma caríssimo, estás a dar amendoins aos clientes e ninguém está a fazer despesas. Por este andar, o bar estará completamente falido amanhã. Estou tão orgulhoso. Ei, foi só um pequeno contratempo. Quem é que tem 2 polegares e montes de boas ideias? Sou eu! Ora, aqui está. Bom proveito. Hã? Acabou o jogo, toda a gente tem fome e eu tenho um grelhador cheio de peixe que vai encaixar uma boa maquia. Será que eu estou a ouvir alguém a dizer Caxinga? Eu não estou preocupado. Contigo a mandar, alguma coisa não vai correr bem. É... O que é aquela nuvem escura que se está a aproximar? Oh, não, não. Oh, não! Tu dizes Caxinga, eu digo Catumba. Mas quem é que teve esta feliz ideia de filmar o meu videoclipe num ginásio de taekwondo? Estou exausta. Oh, desculpa, querida. Eu achei que era uma boa ideia, mas pelos vistos para ti foi mais um caso de taekwondo. Estou mesmo cansada. Eu achei graça. Não interessa. Conta na mesma. Tudo o que eu quero é tirar esta roupa, tomar um bom banho e ir para o Vale dos Lençóis até amanhã. Oh, querida, então é melhor adiares a ida para o Vale dos Lençóis. Então e o concerto desta noite em San Diego? É hoje? Daqui a 2 horas. Olha, tenho um concerto daqui a 2 horas. Uau! A ti não te escapa nada! O que tu podias fazer era descansar um bocadinho. Não, não gosto de dormir antes de um concerto. Vou ver se acordo. Adeus, adeus, adoro-vos! Vamos! Ora bem, próxima paragem, a minha caminha. Sim, não há dúvida que mereceste, querida. Foi um grande concerto. Pelo menos o bocado que eu vi. Eu dormi um bocadinho na primeira parte. O que é? É um grande concerto. O fogo de artifício é que me acordou. Boa! Não podes ver a tua filha, mas podes ficar acordada até tarde a ver os três tarolas em frente ao Godzilla. Espera lá, esse filme é um clássico. Chuta, Oliver. Miley, adivinha só. A mulher do Charlie Green deu-lhe um pontapé sem querer durante o parto e deixou-a ver estrelas. Não achas genial? E tu ficaste contente com isso porque... Bom, porque até lhe porem o queixo no sítio e fazemos nosso programa. Querem-nos lá amanhã de manhã às 6. 6? Oliver, não consigo, desculpa. Acabei agora um concerto Mas, Miley... Eles disseram que se fizéssemos o mesmo que fizemos hoje, podíamos vir a ter um programa só nosso. Oliver... É a minha grande oportunidade. Isto pode mudar toda a minha vida. Bem, eu... Por favor... Vá lá, Miley. Já tens os trabalhos da escola, tens as coisas da Ana, sabes? A última coisa que precisas é de mais responsabilidades. É, acho que tens razão. Bem, eu... Está bem, pronto, eu vou. Vemo-nos no estúdio às 6. Yes! Então quando eu falo contigo, a única coisa que tu ouves é uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau. Pai, tu ouviste o Oliver. É muito importante para ele. Os teus compromissos também são importantes. Amanhã tens um programa de adoção de animais. Qual programa de adoção? Oh, espera. Um programa de adoção de animais. Ah, é? Está bem, ouve. Daqui a uma hora chegamos a casa, eu vou para a cama e amanhã estou preparada para as duas coisas. Fresquinha que nem uma alface. Mas por que é que paramos? Eu não faço ideia, mas é capaz de ter alguma coisa a ver com aquele engarrafamento ali à frente. Está bem, eu não sei como, mas tu fizeste de propósito. Não acredito quanto mais tempo é que nós vamos ficar aqui presos. Era exatamente por isto que eu não queria que tu assumisses... Para! Não insistas! Está bem, vamos demorar mais a chegar a casa, mas... Sabes que mais? Eu vou dormir aqui no carro. Encosta-te mais para trás. Mais para trás. Tão molinho! Ainda bem que deixaste de fazer ginástica. És cruel quando estás cansada. Xissa, pernico! Chifrineira, há aqui quem queira dormir. Everybody's watching me. It's not ever as easy as it seems. Be super, super. I'm super, super girl. Obrigada, Autoestrada de San Diego. Vocês são o melhor público automobilista do mundo. Diz-me que não é verdade que eu fiz outro concerto de 3 horas. Senhor motorista, abre esta porta, o meu pai vai a pé. Sim, Oliver, eu sei que estou atrasada. Mas eu vou, prometo, só vou mudar de roupa. Miley, tu não podes fazer isso. Não dormes desde ontem de manhã. Não te preocupes, eu estou bem. Não te esqueças do programa de adoção de animais. Eu não me esqueço. Uau! É, ainda tinha sido mais rápida se não fosse aquelas 4 garrafas de água que eu bebi ontem na limusina. Sabes, é uma questão interessante, mas parece-me que tenho a resposta para essa pergunta. Desampara da loja. Deixa-o respirar pelas alminhas. Afinal, quem és tu? A mãe dele? Nós somos homens. Somos predadores. Está nos nossos genes. Mas de certeza que a Miley deve ter uma opinião oposta. Tareste? Xissa penico, seu marciano. Pois o que eu acho é que... Tu não és a Miley? Ouvinte com problema, repete lá! Possa-me! Onde é que está a verdadeira Miley Ray? Bem, pelos vistos, está ocupada a ver se dá cabo da minha carreira. Quando é que eu alguma vez disse possa-me? Os meus parabéns, cara ouvinte! Descobriste a falsa Miley! E ganhaste 2 bilhetes grátis para o concerto da Ana Montana. Espero que isso te ajude a ultrapassar o teu namoro falhado. Então devo acabar? Deves, poça-me. Já vais tarde. Tu disseste poça-me. Uau! Parece que o bar está a ir muito bem. É? O que é que fizeste agora? Ah, provei que estavas errado. Temos um novo fornecedor e pago metade do que tu pagavas. Ou seja, o bar do rico está a lucrar. Ei, o que é que tem 2 polegares e não perde dinheiro? Salê! Porquê esse sorriso? Porque eu tenho fé na tua capacidade inata de meter água. Só não sei quando, mas vais meter. Oh, bolas. Meu estômago. Olá, o que é que foi isto? Se calhar é uma gripe. O meu hambúrguer tem um sabor esquisito. Brilhante! Hambúrgueres estragados! Agora é que ninguém vai voltar a comer aqui. Ah, pois não! Os meus parabéns. Vês, Jackson? Nunca serás melhor do que eu. Por que esse sorriso? Porque eu também comi um hambúrguer. Não! Não, não! Não! É, chegámos mesmo a tempo. Tudo bem, sabíamos que vinham. Oh, vejam, é uma Lolita igualzinha à Lola! Olá! Quem é esta Lolita? Quem é esta? Oh, não devias ter bebido tanta água. Sabes, tenho que dar a mão à palmatória. Eu não pensei que fosses capaz, mas... mas estás a aguentar-te muito bem. Tens uma segunda reserva? Segunda? Estou prestes a passar à minha reserva número 5. Espera. E esta é a Trixie. Diz olá, Trixie. E há muitas mais iguaizinhas a ela que precisam de um lar. Mas primeiro pergunta aos teus pais. Porque é uma grande responsabilidade. 36 horas sem dormir e ainda não se foi abaixo. Ir abaixo? Ah, ela é tão querida. E deixar a mesma cachorrinho. Não achei ninguém mais delicioso do mundo. Foi-se abaixo. Parece um lencinho. Com patas. Estão a ver isto? Ah, metade da cara da Matilde é bege. E a outra metade é branca. E agora vamos passar à fase do disparate. Bege branca, bege branca. Ah! E depois, se vocês se virarem assim e olharem para ela, é como se estivessem de cabeça para baixo. A sério? A sério? Então... Ah! Ah! E depois da fase do disparate? É ainda pior. Tu és tão querida. Sabes quem é que devia ficar contigo? Mim? Eu é que te devia adotar. Estás a ouvir bem, público? Estás a ouvir? Estou a falar contigo. Nem sequer penses em telefonar. Não pegues nesse telefone. Este cão é meu, meu, meu, meu, meu. Vamos, Matilda. Vou convencer o pai a levar-te para casa. Vê lá, Santinas, popstar. Estás a enlouquecer. Este cão... sabe falar. Eu tenho um cão que fala! Não será melhor ir buscá-la? Talvez, mas está quase a acabar. Quem está aí? Laranja quê? Sim, ainda bem que não disseste banana! Não é o cão mais engraçado que já... Tive um sonho estranho. Com uma cerca de madeira branca e um jardinzinho e um cão que falava e câmaras a... Oh, não! Desta vez foi horrível, não foi? Miley, tu tens de compreender. Lá por tu cantares a Supergirl, não penses que tens superpoderes. Nem mesmo tu podes fazer tudo. Tu adoras usar as tuas letras para marcar pontos, não é? O que é que eu hei de fazer? Quando sou bom, sou bom. Quando sou mau... Oh, estava a brincar. Eu nunca sou mau. 40 vezes no top, em primeiro! Miley, sabes uma coisa? Perdeste o telemóvel e não sabes tocar a campainha? Oh, não, desculpa. Está bem, ouve. Tenho boas notícias e... tenho más notícias. A boa notícia é que adoraram o programa e vão emiti-lo todos os domingos. Todos os domingos? Todos os domingos. Isso é... bem... Oh, olhem-me só para isto. Espalhei demasiada manteiga e agora a minha torrada está seca. É, não chega para lhe dar gosto. Demasiado seco. Demasiado seco. Até eu já percebi. A sério? Claro. Ele pôs pouca manteiga. Duh. Mas ainda bem, assim faz melhor ao coração. Ou então com um pouco de mel. A mim parece Oliver, ser... hum? Eu sou a manteiga. Eu é que me espalhei demasiado. É que eu já tenho demasiado pão. E não queria desapontar-te, mas... Sabes uma coisa, Mali? Não. Não faz mal. Eu até entendo. A sério? E não te importas? Tu tentaste. Obrigado pelo gesto. Bom, é melhor eu ir dizer ao editor do programa. Qual era a má notícia? Acho que por hoje já chega de notícias. Não, a sério? Detestaram-te e só me querem a mim. Ok, bye bye. Oh. O quê? Tu ouviste isto? Muito interessante. A Miley na rádio com as minhas letras é uma estrela. A Miley na rádio sem as minhas letras é despedida. Pumba! Pumba, pumba, pumba. Pumba, pumba, pumba. Está bem, pumba. Pumba, pumba, pumba. Pumba, pumba, pumba. Ora viva, fala-vos a Lily, a flor do vale. Ora viva, eu sou o gato Lamotte com o meu fato de banho. És? Eu acho que tu és a miúda mais geniótima que eu já vi no liceu. Oh, gato, estás-me a fazer corar. Continua. Se queres saber, eu só consigo pensar em ti o... O que é que estás a fazer? Ai, eu estava só a disparatar enquanto tu não vinhas. Eu sei, o rádio estava a bombar na casa de banho. Não, ele disse-me que estava a passar o indicativo. Já o desliguei há 10 minutos. Tu tens mais piada. Viva, pessoal! O meu nome é Miley. A fazer-me passar por uma moçoila chamada Lily.